Essa é pra todos vocês, hein? Aí, essa música aí é força espiritual. Quando eu cantar, vocês vão lembrar. Ela é força espiritual, hein? Sua massagem. Submundo obscuro, não existe sangue bom. No crime cê só vale, negou o que cê tem. Depois que tá em cana, não tem nada, nem ninguém. Mulher te abandona, amigo te esquece. E se não for malandro, vai pro chique, não pro sete. Eu me lembro na antiga, eu não era assim. No mundão a vida é louca, são vários contra mim. Eu anjo do bem, me proteja do mal. Sou revolucionário do capão e tal. Filho de Deus, com vida louca da história, programado pra morrer, Ave Maria e glória. Guerreiro é assim, não treme, não gela. Pode vir, pode rir, que cê quer sequela. Comigo é sem problema, é só disposição. O sistema não abala, não desacredita não. Deus que me ilumine, que eu divido com você. Cascão, vida louca, nós na fita. É programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, dedo que leva. Programado pra morrer, nós é. O certo é, dedo que leva. Seja louvado aqui na terra. O barato é louco, tá tipo guerra. E só quem é, sabe qual que é. A psicologia permanece de pé. Olhar cavernoso, maldade ou fome. Na lei do gueto, atitude é pra homem. Antes de falar, tente olhar seu nariz. Se pano, pente, pino, campeão que deu no X. Não sou mais que ninguém, não vim pra julgar. Que a psicologia permaneça no lugar. E se der falha na vale estraçalha. Do lado de lá de cá o sangue espalha. Arma, dinheiro, seus trutas, seu. Se estiver errado, aqui está só. Não passa batido, nem despercebido. Dendo que der, certo é corrigido. Aê, só que vários barato cabuloso. Se não analisar, fica desastroso. O mundo é um espelho, corra pelo certo. Zé Povim morre bem no inferno. Irreconhecível, tá ligado o chão. Desmemorado, leste, envolvido na fusão. O programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, dedo que der. Programado pra morrer, nós é. O certo é, dedo que der. Mas a questão é essa, nego, proceder. É o passaporte pra você sobreviver. No greco, em cana, made in favela. Um dos vida louca no cochila, no cajela. Morre na batalha, sangra na navalha. Fez o mão, criador da traição, canalha. E quem com ferro fere chão, vai ser ferido. Ditada da antiga, se cê fez, cê tá fudido. Me lembro da saudade, da minha infância. Nada de maldade, tudo era esperança. Eu cresci, lutei pela inveja, perseguido. Se eu não sou cascão, doidão, tinha subido. A rua ensina, é pesada a lição. Guerreiro de fé, fé. É programado pra morrer, nós é. Certo é, certo é, dedo que leva. quiser. Gela, no agrado injusto e no amarela, o rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra. Morrer como homem é o prêmio da guerra, mas ó, conforme fosse precisar, afogar no próprio sangue, assim será. O nosso espírito é imortal, sangue do meu sangue, entre o corte da espada e o perfume da rosa, sem menção honrosa e sem massagem. A vida é louca e nela eu tô de passagem. Adimas o primeiro, Adimas o primeiro, Adimas o primeiro. Esse é